Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve. Meu avô trabalhou a vida inteira na mesma empresa como contador. Meu pai aposentou-se como gerente financeiro trabalhando num mesmo local por 30 anos. Minha filha, de 18 anos, que estuda administração e está no segundo semestre, fala constantemente que quer seguir o exemplo deles. Eu não quero desanimá-la e dizer que hoje os tempos são outros, mas por respeito a meu pai e meu avô, concordo com ela. Mas eu sei que isso é praticamente impossível. Como lidar com esta situação? Olha, prezado ouvinte, talvez você não precise desanimá-la. Que mal há em desejar fazer carreira numa empresa só? Tudo vai depender de uma série de fatores, e um deles sua filha parece ter herdado: a disciplina de manter um compromisso com a empresa que a contratou. Fazer ou não carreira numa só empresa depende muito da personalidade da pessoa, e isso também está diretamente ligado como ela lida com mudanças. Grande parte dos profissionais que possuem mobilidade de empregos se destaca sim no mercado de trabalho, porque afastam o estigma da acomodação profissional. Quando me deparo com alguém que possui mais de 15 anos numa mesma função e empresa, logo penso nos prós e contras de estar tanto tempo no mesmo lugar. Neste momento, resisto à tentação de fazer um pré-julgamento de que tal pessoa se perdeu no tempo e passo a valorizar como ela conseguiu manter-se tanto tempo em evidência numa mesma empresa. Em tempos de relacionamentos e empregos descartáveis, desejar compromisso passou a ser artigo raro dentro do mercado de trabalho. Pontos para sua filha. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempreavante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.